O presidente da República acaba de sancionar a lei que libera todas as rádios comunitárias no Brasil. Para a escola, você que vai pro trabalho, você dona de casa, você desempregado, até mesmo você que não tem nada pra fazer. Essa é a sintonia da comunidade, pura democracia e interatividade. Se quiser ouvir, se quiser dançar, se quiser curtir, se quiser dançar, pode ficar tranquilo, não precisa pagar jabá. Honesto, não temos concessão. É a voz do povo que nos dá proteção. Aqui não há censura, muito menos ditadura. E é por isso que não temos permissão. Sierra Maestra, Rádio Favela, Rocinha FM no morro, eu ouço ela. Estou certo que eles nunca calarão, pois a gente só quer ouvir cultura, música e informação. Cultura, música e informação. Honesto, não temos concessão. É a voz do povo que nos dá proteção. Aqui não há censura, muito menos ditadura. E é por isso que não temos permissão. Sierra Maestra, Rádio Favela, Rocinha FM no morro, eu ouço ela. Estou certo que eles nunca calarão, pois a gente só quer ouvir cultura, música e informação. Cultura, música e informação.